parte de Falcão, atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga, às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Passa em profundidade e é o golo do Benfica! Atenção ao remate de Mossoró, grande golo! Que golaço de Mossoró! Mais uma trabalha no remate! Olá, viva, boa tarde, eu sou o Ricardo Dias e assim começa a primeira edição do programa Bola na Área, o novo programa da Jornal FM que a partir de hoje lhe vai trazer semanalmente os resultados da Primeira Liga e das equipas do Valdo Sousa, bem como os comentários e também as entrevistas a não perder. Começo desde já por divulgar o nosso blog e a nossa página do Facebook para visitarem. A página do Facebook de Bola na Área e o nosso blog em Bola na Área, Jornal FM.blogspot.com. Não podem perder também, mais à frente no programa, a rubrica O Nosso Futebol, onde a cada semana vamos conhecer por dentro cada equipa desta região do Valdo Sousa. Vamos entrevistar os presidentes dos clubes, os treinadores e também os jogadores. Dando o pontapé de saída, vamos falar da Supertaça Cândido de Oliveira, que decorreu no passado domingo com a vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1, e os Dragões assim repetem o feito da época passada de somarem desde logo o primeiro triunfo no início da temporada. Os portistas somam 18 conquistas naquela competição em 33 possíveis. É superioridade azul e branca no que diz respeito às Supertaças. No final do encontro, em declarações à RTP, Vítor Pereira, o treinador do Futebol Clube do Porto, estava muito satisfeito pela sua carreira até agora, mas alertou desde já para as dificuldades da temporada. Uma satisfação enorme, muitos anos para chegar aqui e para nestes momentos recordamos, fazemos uma retrospectiva daquilo que foi a nossa vida e pronto, satisfação muito grande estar no clube do coração e conseguir um triunfo. O importante é estarmos unidos, conscientes das dificuldades que vamos ter ao longo desta época. As dificuldades vão ser maiores que o ano passado e pronto, e temos consciência disso. Sabemos que para estarmos ao nível do ano passado teremos que ser ainda mais fortes e é com satisfação que iniciamos esta época com um título. Eu queria lembrar que o Porto nos últimos 7 títulos possíveis, conquistou 6. Por seu lado, Manuel Machado falou da falta de soluções ofensivas e das falhas da sua equipa. Tínhamos só um jogador de ataque no banco, fruto de um conjunto de circunstâncias que não permitiram ter aqui outros, e nesse contexto essas limitações acabaram por ter algum reflexo na partida. Para além disso, cometemos 2 erros em 2 bolas paradas, que acabaram por ser determinantes, na medida em que, para além dessas duas, o Nilson praticamente não foi muito incomodado por uma equipa que, de facto, é aquela que vem no passado com o título de campeão nacional, de vencedor da Liga Europa e também da Taça de Portugal, por isso não é fácil. Manuel Machado, à RTP. Também à RTP falou Rolando, o autor dos 2 tentos da equipa do Futebol Clube do Porto. Diz que foi espetacular marcar 2 golos e fala de uma vitória após uma pré-época muito cansativa. Espetacular, mas não pensam isso muitas vezes porque essa função é dos outros. Mas foi bom, sinto-me muito contente porque ajudei a equipa, além do que me era pedido, que fazer golos foi importante para mim. Uma vitória sempre importante porque é o nosso trabalho, é o culminar de uma semana de trabalho, neste caso de uma pré-época cansativa. Chegamos aqui para ganhar com um treinador novo. Toscano, o autor do golo do Vitória, contente com o golo, mas nada satisfeito com a derrota na final da Supertaça. Cândido de Oliveira, também ele em declarações à RTP. O golo é importante, né, nessas decisões, mas infelizmente, como você disse, a gente não conseguiu sair com a vitória, né? Mas a equipe está de parabéns, batalhou até o final, não deixou de lutar. O futebol do Porto, soube aproveitar mais as oportunidades e só com a vitória. Agora trabalhar agora, que no próximo jogo, agora, no domingo, temos jogo contra eles de novo. Para ficarmos com uma ideia mais ao pormenor da justeza ou não deste resultado e daquilo que se passou nessa supertaça de Cândido de Oliveira. Vamos ouvir Bernardino Barros, um dos comentadores do Bola na Área, acerca da final da Supertaça, que recordo ficou 2-1 para a equipa do Futebol Clube do Porto. Foi um jogo, era aquilo que estava à espera, ou seja, a superioridade, obviamente, do Futebol Clube do Porto, que era o favorito para este encontro, perante uma equipa de Vitória de Guimarães que não tinha feito um bom início de época. É evidente que também tem um contra, Manuel Machado, recebendo os jogadores quase que a conta-gotas, algumas contratações que saíram furadas, de maneira que, enfim, não deu para ainda, se calhar, formar um 11 à sua imagem e semelhança. A verdade é que denota algumas, e as deficiências de ontem notaram-se precisamente ao longo de toda a época, ou de toda a pré-época. Uma equipa que tem dificuldade em armar jogo ofensivo, uma equipa que tem muito pouca criatividade no meio-campo, e que tem algumas dificuldades no ataque, fundamentalmente porque também não joga com ponta-de-lança. Não jogou assim na pré-época ontem, não jogou por várias razões, parece que por lesões de alguns jogadores poderiam ter sido fundamentais. A verdade é que Maranhão só entrou na segunda parte, ele sim, também não verdadeiramente um homem de área, faltou-lhe Edgar, e a partir daí as dificuldades de uma equipa de Vitória de Guimarães, que cedo subiu a perder, com o Futebol Clube do Porto, com o seu futebol habitual, este ano mais pressionante e mais subida no terreno a fazer essa pressão, portanto ganhando bola perto, muito perto da área do adversário, e depois construindo algumas boas jogadas. Marcou logo aos 3 minutos e a partir daí não digo que as coisas ficassem sentenciadas, mas foi uma má entrada para o Guimarães, uma excelente entrada para o Futebol Clube do Porto. E depois foi gerir o jogo. Gerir o jogo na base em que o Futebol Clube do Porto tentou fazer e conseguiu a maior parte das vezes foi ter posse de bola. Como diz Vítor Pereira, tendo posse de bola o adversário não pode atacar ou não pode contra-atacar em jeito. Mas houve alturas, quer na primeira, quer na segunda parte, em que o Futebol Clube do Porto não o conseguiu fazer e deu para o crescimento de uma equipa de Vitória que acreditou até ao fim. O Futebol Clube do Porto venceu bem, entrou a ganhar, como habitualmente, portanto não há muito mais a acrescentar num jogo em que surgiu tal e qual como era expectável. O Futebol Clube do Porto foi o vencedor da Supertaça. Agora, Bernardino Barros antevê um Guimarães Futebol Clube do Porto para o campeonato, onde as coisas vão ser bem diferentes. São, ou pelo menos devem ser bem diferentes. É evidente que as premissas estão lá todas, ou seja, os defeitos e as virtudes das duas equipas são lá todas. Agora haverá mais uma semana de trabalho, haverá mais o assimilar de alguns processos de aprendizagem em relação àquilo que pretendem os dois treinadores. Agora o Futebol Clube do Porto está mais adiantado nessa perspectiva. Mas é um jogo de campeonato, atenção, não tem nada a ver com este jogo de supertaça que é decidir num só jogo, portanto é um jogo de campeonato, um jogo a jogar em casa pelo Vitória de Guimarães, que se sabe tem uma massa adepta bastante aguerrida e bastante entusiástica, e que vai criar dificuldades num campo onde o Futebol Clube do Porto tradicionalmente também os tem. Agora, que o Futebol Clube do Porto está em vantagem face àquilo que vimos neste início da época e ao jogo de ontem, também não tenho qualquer tipo de dúvida, mas às vezes o favoritismo não se consegue pôr em campo e o Futebol Clube do Porto sabe que para vencer esse jogo tem que trabalhar e correr bem. Estão marcados os primeiros golos oficiais da época e para que todos os nossos ouvintes possam saber daquilo que podem esperar da sua equipa, vamos conhecer melhor o plantel dos três grandes, começando pela equipa do Benfica, onde há muitas caras novas, Manuel Chaves. 14 caras novas, 26 milhões de euros gastos em contratações, pelo que se vê no início desta época. Há pelo menos dois jogadores que prometem ser boas contratações, o Irrequieto Nolito e o polivalente Witzel. São os jogadores que se destacaram na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Bruno César, que custou 5 milhões e meio, parece tardar em mostrar-se, ele que foi médio revelação do Brasileirão de 2010 e que foi rotulado por Rui Costa como um jogador melhor do que ele próprio foi. O que diga-se é deixar a fasquia muito alta logo à partida. Depois há a questão dos guarda-redes. Artur Moraes viu-se em Braga, é um jogador de enorme qualidade. Eduardo chegou numa oportunidade que o Clube da Luz porventura não poderia negar, emprestado pela equipa italiana do Génova. Pese embora possa vir não ser muito utilizado por Jorge Jesus. O Benfica salvaguarda o futuro com a aquisição de Mika ao Leiria, resolvendo o problema Roberto, com uma venda polémica, mas que terá rendido mais 100 mil euros ao Benfica do que o clube pagou no ano passado pela sua aquisição. Há ainda o futuro de Júlio César por resolver, mas há muito se percebia que não fazia parte das contas de Jesus. Não deve haver entre saídas e entradas, o Benfica tem um encaixe de 17 milhões de euros. Para isso contribui a venda de Fábio Coentrão por 30 milhões. Sob ponto de vista financeiro, contas positivas. Sob ponto de vista desportivo, defensivo. Muitas dúvidas ainda sobre o que pode render este novo plantel encarnado. Há certezas. Gaetan vai continuar a ser figura de destaque. Está a evoluir, agora mais maduro, e com a ajuda de Nolito e Enzo Pérez, que pouco se mostrou devido à lesão, mas parece ser também bom jogador. Na defesa, Garay e Capdevila garantem experiência e qualidade. Dúvidas sobre a permanência de Luizão. Se o capitão sair do Benfica, não perde a equipa. Apenas um central perde uma voz de comando. Até 31 de agosto ainda falta muito e tudo pode acontecer. Numa primeira análise, o plantel parece mais equilibrado. Carece ainda de uma observação mais detalhada em competição. Manuel Chaves, também um dos nossos comentadores da bola na área. Por seu lado, o Porto, Pedro Maia, segue uma política de manter as joias da coroa. Futebol Clube do Porto 2011-2012 tem rótulo de continuidade. Os Dragões seguem a velha máxima. Equipa que ganha não mexe e não abriu mão do seu núcleo duro. Jogadores tão badalados como Moutinho, Hulk, Álvaro Pereira, Rolando e Falcão foram colocados nos mais variados tubarões da Europa, o que até à data não se concretizou. Falemos das poucas mexidas já confirmadas. A principal sai Vilas Boas, entra Vítor Pereira. Um duro golpe no rumo azul e branco que viu uma promessa do seu antigo treinador ser quebrada em troca de um bom saco de libras vindo do bolso de Abramovich. O substituto foi Vítor Pereira, sendo esta a sucessão natural ao trono. Segue-se na hierarquia Mariano Gonzalez, que não viu o seu estatuto de capitão ser suficiente para a renovação do contrato, e Beto, que, não estando ainda confirmado o seu destino de saída, tudo indica que será emprestado, com o objetivo de se mostrar ao selecionador Paulo Bento. Quanto às entradas, elas são a pensar no futuro. 21 anos é a média de idade das aquisições portistas. A que mais se destaca é Kleber, que ingressa nos azuis e brancos após o final de uma novela que parecia interminável entre Porto e Marítimo. Apareceu decidido em ser personagem principal e leva 5 golos em 6 jogos. Brakali destacou-se nas últimas épocas em Portugal e o Porto não o deixou por mãos alheias. Chega a custo zero do Nacional da Madeira. Nas alas, o Porto reforçou o stock. Djalma, Kelvin e Iturbe, que nas clássicas comparações dizem ser o novo Messi, vêm mostrar-se e aprender com Hulk e Varela para mais tarde assumirem o seu protagonismo. Do Brasil, chegam ainda 2 meninos de 20 anos, que custaram à volta de 10 milhões de euros cada, e que dão futuro às laterais defensivas dos portistas. São eles Alexandro, lateral esquerdo, e Danilo, lateral direito, que também pode atuar como médio. Ambos com cláusulas de rescisão a Porto de 50 milhões de euros. Por fim, de referir o regresso do Castro, após empréstimo, chamado agora à seleção, que, ao que tudo indica, não voltará a sair do plantel portista. Após limpar a casa e reforçar os alicerces, foi tempo de jogar. E o novo Dragão só perdeu por uma vez na pré-temporada. Foi no último jogo de preparação com o adversário mais forte, o Lyon. Perdeu ao cair do pano e a jogar futebol agradável, o que deixa Vítor Pereira dormir mais descansado. Os adeptos portistas estão certamente em pulgas para saber como se sai o novo Porto 2011-2012, que, a 26 de agosto, terá um jogo histórico frente à que, para muitos, é a melhor equipa do mundo, o Super Barcelona, a contar para mais uma supertaça, desta vez a europeia. No campeonato, a concorrência aperta, com um Sporting super reforçado, um Benfica ferido no orgulho e a incógnita de sempre, o Braga. O Dragão não pode adormecer. Prognósticos só no fim da temporada. O Sporting, Fernando Urico, está, ao que parece, finalmente na rota certa. Até que enfim que o Sporting pôs juízo naquela cabeça. Um clube com adeptos apaixonados, uma história respeitável e um comportamento esportivo de enaltecer, começava perigosamente a perder protagonismo e a embarcar numa modorra que, mais tarde ou mais cedo, alguns já tinham apelidado de belenização do clube do Visconde de Alvalade. Uns com mais culpa que outros, é certo, e neste particular, José Eduardo Bettencourt provou que ser Sporting Forever não chega, mas finalmente, e nunca é demais dizer a palavra finalmente, aquele clube percebeu que resulta ter um grande gestor como Godinho Lopes apenas a gerir, um diretor desportivo reconhecido no mercado e sem necessidade de protagonismo, como é Carlos Freitas, e um treinador ambicioso, com provas dadas, e sobretudo português, porque conhecedor da realidade. Domingos encaixou que nem uma luva. Esta conjugação resultou num 25 de abril no plantel, uma carruagem de jogadores medianos a caminho de outras paragens, a provar a rebaldaria anterior, e um reforço pensado, não caindo na tentação do comprar por comprar, só porque os concorrentes também estão no mercado. Parece-me que este Sporting, e não é preciso tirar um curso em Coimbra, está melhor, muito melhor, mais equilibrado, com mais soluções e, sobretudo, com mais qualidade. Dos 14 reforços, destaco o Charles e Rinaldo. Formam um meio-campo muito forte naquela equipa do Sporting. Os alas Diego Capel e Jeffren vão ser titulares indiscutíveis. E Alberto Rodrigues, o peruano, provou em Braga que tem qualidade e pode ser o patrão daquela defensiva, funcionando muito bem ou ao lado de Onyevo ou então de Daniel Carriço. Na baliza, Marcelo Bueck é uma grande sombra de Patrício. A competição está à vista nas redes leoninas. De resto, alguma margem de tolerância. É preciso dar tempo a Turan e Arias, dois jogadores muito jovens. Luís Aguiar, se não tiver os tiques de discussão sul-americana, é sempre uma mais-valia. Bojinov precisa de ser mais regular. Volkswinkel, ainda longe da adaptação e também dos golos que trouxe da Holanda, mas é sempre uma boa alternativa a Postiga, além de Carrilho e Diego Rúbio, dois jogadores que só com andamento vão mostrar o que levou o Sporting a apostar neles. Tudo somado, cuidado Futebol Clube do Porto, atenção Benfica, este Sporting está para as curvas. É preciso ter os leões nas contas do título, mas também é preciso que os adeptos, ávidos de sucesso, levem à letra o apelido do treinador. É preciso paciência, porque, como disse e muito bem Carlos Freitas, não há Odinis em Alvalade ou em qualquer outro lugar. Fazer uma equipa, uma grande equipa, leva sempre tempo. Manuel Chaves, Fernando Eurico e Pedro Maia, três dos nossos comentadores semanais de Bola na Área. Virando agora agulhas para a Europa, onde já são conhecidos os adversários das equipas portuguesas, o Benfica, que já está nos playoffs de acesso à Liga dos Campeões, bem como o Nacional e Vitória de Guimarães. Recorde-se que o Braga e o Sporting já tinham presença marcada nesse playoff. O sorteio foi realizado na passada sexta-feira e as equipas portuguesas já têm os adversários conhecidos. O Benfica vai defrontar o Twente da Holanda. Os jogos entre Benfica e Twente a realizar nos dias 16 e 24 de agosto. Quanto à Liga Europa, o Sporting vai defrontar o Nordjylland, o Braga, o Young Boys da Suíça. O Nacional vai jogar frente ao Birmingham de Inglaterra e o Vitória de Guimarães frente ao Atlético de Madrid. Os jogos da Liga Europa decorrem nos dias 18 e 25 de agosto. O Campeonato Português tem início já no final desta semana. Os jogos já têm dia e hora marcados. Começa sexta-feira com esse Gil Vicente Benfica às 20h45. Para sábado ficam esse Rio Ave Braga às 18 e o Sporting Olhanense às 20h15. No domingo, Marítimo Beira-Mar às 16, Feirense Nacional às 17, Vitória de Setúbal Passos de Ferreira às 18 e o Vitória de Guimarães Futebol Clube do Porto às 19h. Para encerramento da jornada fica esse Leiria Académica para segunda-feira, dia 15 de agosto às 20h15. Quanto aos campeonatos das equipas do Valdo Sousa, ainda não começaram, mas ainda assim vamos acompanhar a pré-época e vamos conhecer melhor estas equipas com a rúbrica O Nosso Futebol. O Nosso Futebol. O Nosso Futebol. Hoje estamos em entrevista ao Rebordosa Atlético Clube, o clube que surgiu em 1966. Agora, e passados 45 anos, o clube milita na 3ª Divisão, na Série B, e vamos descobrir esta equipa hoje, começando, obviamente, por entrevistar o seu presidente, Joaquim Barbosa. Muito boa tarde, boa Sr. Tarde. Presidente. Enquanto líder deste clube, quais é que são as principais dificuldades, as principais necessidades que sente? Portanto, as principais necessidades que nós sentimos normalmente é sempre a parte financeira. A parte financeira é sempre um ponto sempre que nós temos, porque temos muitos miúdos, temos cerca de 200 miúdos a praticar desporto e temos uma equipa sénior, portanto, neste caso são 11 equipas a praticar, temos duas equipas também de futebol feminino e tudo para fazer esta logística toda. Para fazer isto tudo, transportes, fazer as coisas todas, fazer isto tudo, gastámos muito dinheiro em combustíveis, gastámos muito dinheiro em formadores, porque temos de ter pessoas qualificadas, tanto com qualificação suficiente para para exercer a prática do desporto e ensinar o desporto em si. Portanto, isto tudo leva-nos que uma estrutura financeira é sempre o ponto alto. Temos alguns patrocínios, temos algumas situações e pronto, e a parte mais que temos mais, com mais dificuldade para nós gerir é sempre a parte financeira. A desportiva é essa? Tem desportiva, a desportiva, nós temos conseguido, porque o Robordosa subiu à terceira divisão e tem-se mantido nestes últimos 10 anos, tem-se mantido na terceira divisão, sempre com situações, anos melhores e anos menos bons. Em termos desportivos, as camadas jovens, para as condições que nós temos no século XXI, para mim, acho que tem sido um trabalho muito exemplar, tantas pessoas estão lá a trabalhar, porque nós temos um campo com 58 metros de largo e 96 de comprido, quando as mínimas são 64 por 100. Portanto, estão as camadas jovens e estão ainda a jogar num pelado. Portanto, em que nós somos uma cidade de 12 mil habitantes, pertencemos ao Conselho de Paredes, mas eu não estou a ver o Conselho de Paredes em lado nenhum, não consigo ver. E é precisamente falar agora dessa vertente, em termos de apoios, quer apoio local, nomeadamente da Junta de Freguesia, quer também por parte do município, o que é que acha que quer uma, quer outra podiam fazer para este clube? Portanto, em termos local, a Junta de Freguesia tem colaborado sempre com uma verba sempre anual de apoio às camadas jovens e à situação. Além disso, faz a limpeza tanto do complexo esportivo como o campo de Fernando Santos. Todas as vezes que a gente pede a substituição do pessoal da junta, eles vêm e fazem essa manutenção da limpeza e tudo, que ao fim do ano são sempre dois, três homens que vêm duas, três vezes por mês a fazer essa limpeza. Com respeito à Câmara, neste momento andamos no Amazonas, no Brasil, na floresta, andamos perdidos, não sabemos perfeitamente o que é que podemos contar, porque um ano é uma coisa, outro ano é outra, outro ano sabemos perfeitamente que há, em termos económicos, a situação no país que é um pouco, pronto, que está um pouco má, mas sabemos perfeitamente que se podia fazer mais qualquer coisa, ou então as pessoas dizerem o que é que querem. O que é que pretendiam? O que é que pretendem do desporto no Conselho de Paredes? Porque neste momento não há uma política de desporto que se possa dizer com cabeça e com dinheiros. Não há, porque, portanto, hoje começar com um subsídio, depois acabaram por cortar esse subsídio. Este ano disseram que minimamente ia ser, esta época que acabou, que ia ser mais ou menos o mesmo subsídio. Ao fim tivemos um corte de 45%, portanto nós iríamos a receber na ordem dos 30 mil euros, veio para 17 mil euros. Desses 17 mil euros recebemos 50% e o resto não há nada. Isto deve-se um bocado, de haver um bocado de respeito pelas pessoas, seja qual for a ideologia política ou qualquer coisa que as pessoas tenham. Há uma coisa que nós nunca devemos mudar, é ser sérios. Não devemos mudar essa ideia, porque nós fazemos as coisas e depois andamos aqui, não é? Teve que pedir dinheiro a amigos, teve que pedir dinheiro a outras pessoas para que realmente cumprir com as pessoas que trabalharam, porque as pessoas esquecem-se. Todos os dias os treinadores têm que se deslocar para os campos para treinar os miúdos, e as pessoas sabem perfeitamente que as pessoas têm gastos, não é? Claro. Chegar ao fim do mês, nós temos que dar minimamente algum para as pessoas para esses gastos. É sério, passa-se nem resposta, nem recado, não há nada. Agora que chegou ao cúmulo de nós assinar o protocolo, quando o protocolo devia ter sido assinado em agosto, setembro, por aí. Assinámos em março de 2011, a quase no fim da época. Na assinatura do protocolo, dissermos que dentro de 15 dias, 30 dias, o máximo, isto seria a meio, mais ou menos, de abril, que iriam dar 50%. Esse 50% veio em junho. Há aqui um certo atraso e uma certa... Quer dizer, 50% veio em junho, agora temos agora os outros 50%. Entretanto, numa altura em que já devia estar a ser praticamente assinado um novo protocolo. Sim, temos, é preciso ver que nós temos compromissos de inscrições de jogadores com a Associação de Futebol de Porto. Cada jogador tem o seu preço, centro de medicina, centro de médicos, essas coisas todas, levá-los, trazê-los para os jogos, organização, essas coisas todas, tudo isso tudo, tem custos. E as pessoas, é preferível que o Presidente da Câmara, que eu não tenho nada contra o Presidente da Câmara, sinceramente, eu não tenho nada contra ele, tenho contra aquilo que ele faz no futebol. É preferível dizer assim, olha, meus amigos, não há nada, portanto, vocês desenrasquem, façam o que vocês quiserem, eu não quero saber nada do desporto. Desportivamente, a terceira divisão, nesta nova época, é de novo o objetivo desta equipa? Sim, nós estamos, começamos a trabalhar, estamos a começar a fazer um grupo para depois fazermos uma equipa. E tanto em todos os escalões, tanto no futebol sénior, como vamos fazer com todas as equipas. E portanto, neste momento, o futebol sénior, que é a pergunta que me fez, é isso que nós estamos a fazer. Estamos a ir buscar jovens, temos aqui muitos jovens, jogadores de 21 anos, 22 anos. Temos um leque de jogadores muito forte nessa idade. Temos por aquilo que nós temos, conhecimento que nós temos, eles têm um potencial muito forte para poder vir a conseguir... Explodir, digamos assim. Explodir, no ponto de coisa, é para aquilo que nós pretendemos, que é à partida, a manutenção, ficar nos seis primeiros. Porque isto, o campeonato da terceira divisão, funciona em duas fases. Uma fase é os seis primeiros vão disputar a playoff para subir e depois os outros seis vão disputar a playoff para descer, entre seis e descer três. Portanto, torna-se sempre. Já estive nas duas fases. Claro que é sempre melhor estar nos seis primeiros. É sempre muito melhor ficar nos seis primeiros, porque a uma jogamos mais à vontade. E depois vamos os resultados, vamos indo conforme aquilo que a sorte nos vier ao nosso encontro, não é? Acha possível um dia vermos este clube no topo do futebol nacional? Acredita nisso? Ora bem, nós temos estádio, nós temos condições para estar. Há uns anos atrás acreditava que seria mais depressa. Hoje, derivado também às condições financeiras, não é? que atravessa a parte do mobiliário e a parte dos industriais, que é o mobiliário, é a coisa mais forte que temos aqui na cidade de Rebordosa, na nossa região, e acho que isso pode vir a acontecer, porque talvez não comigo a presidente, mas talvez com outras pessoas que... Há pessoas muito que gostam de Rebordosa, há pessoas que estão aí e acho que um dia qualquer essas pessoas se juntar e disser que é esse objetivo, que é o objetivo que pode vir a ser possível passar à segunda divisão e depois ir à segunda liga. Mas o Rebordosa, se subisse mais um escalão, acho que o Rebordosa merecia e tem condições para estar numa segunda divisão. Terceira divisão fala-se, em princípio, não tenho bem a certeza que irá ser anulada, embora depois irá ser uma play-off, entre aspas, entre as associações, depois subir os clubes, subir logo à segunda divisão. Portanto, queria ver se fugia a essa situação e passava já para essa fase. Se conseguir, paciência. Disse-me há pouco que tinha cerca de 200 jovens na formação. Ainda é uma aposta desta equipa? É uma aposta e posso dizer que Rebordosa, portanto, é o único clube que nós temos em Paredes que tem condições, é a União de Paredes. É o único clube, embora eles às vezes dizem que não têm. Se eles não têm condições, nós, no plano, então é que nós é que não temos condições. Mas nós temos tido, portanto, a Câmara também deitou ali umas cargas de saibro, umas coisitas e tal, estamos a tentar pôr ali um plano, juntamente que, por acaso, uma coisa que pedi ao vereador e ele acabou por ajudar nesse aspecto. E nós temos miúdos aí com muito potencial para poder vir ao de cima. Não é porque este ano, por exemplo, nós temos jogadores que o Gondomar quer que vá para lá para os nacionais, temos jogadores que o Freemund quer para jogarmos os nacionais, temos jogadores que o Passos quer para jogarmos os nacionais e temos um guarda-redes que ainda é de júnior e, em princípio, está tudo mais ou menos alinhavado para esse fim, que é o Ruben, ser o terceiro guarda-redes dos séniores do Freemund na segunda liga. Portanto, é um miúdo que eles viram que tem potencial, é um miúdo que foi criado aqui juntamente com nós e está aí, como os outros clubes também têm, não é? Também tenho que dar aqui os parabéns também ao Sete, que realmente subiu com uma equipa e com poucas condições consegue-se fazer alguma coisa. Falando agora de um mal geral, digamos assim, queria perguntar, na sua opinião, porque é que os estádios de futebol estão, na sua maioria, quase sempre vazios? Sente também essa falta de público aqui, apesar de agora terem feito uma campanha já no final, já no decorrer da última temporada, quando os 45 anos do clube, para uma campanha de sensibilização à população para se tornarem sócios. Ainda acha que era possível trazer mais pessoas aos estádios? Ou porque é que elas não vêm? As pessoas às vezes não vêm porque toda a gente sabe que a parte do setor imobiliário baixou um bocado. Hoje um adepto foi viver dois jogos e normalmente os adeptos vão ao futebol quando as equipas estão a jogar sempre no topo, não é? E também, às vezes, também não se pratica, talvez, aquele futebol que se devia praticar. Acho que o futebol devia ser mais um fair play, mais coisa. Às vezes as pessoas vêm, já têm umas com as outras, e depois, pronto, acho que as pessoas vêm, têm um futebol quase como no meio de um escape para vir e descarregar aquelas energias, aquelas coisas todas. Pronto, mas acho que o Rubro Dosa, por exemplo, em termos de receitas, nos jogos não é das melhores, mas tem sempre tido algum bastante, embora que aqui, se nós meter aqui 400 pessoas ou 500 pessoas, não se nota nada, porque o estádio é uma capacidade de perto de 9 mil pessoas, quer dizer, metes ali 200 ou 300 pessoas, parece que não está ninguém. Acho que se nós estiver a jogar, por exemplo, para lutar para uma subida, ou estiver nos lugares cimeiros e praticar um bom futebol, as pessoas vêm mais ao futebol. Se nós estiver bem, como se diz na gira de futebol, a jogar péssimo, sem nada, as pessoas vou pagar 8 € para ver aquilo, não preciso, então prefiro ir dar um passeio e tal. Isso é sempre normal. Uma última pergunta, que não é bem uma pergunta: se pudesse pedir um desejo para este clube, qual é que seria? O desejo que eu gostava neste clube é que realmente fizesse um sintético aqui e que realmente e organizasse um bocado mais a logística. Estamos a tentar fazer alguns melhoramentos, mas a base principal do desejo maior que tinha aqui era nós ter um sintético. Se nós tivéssemos um sintético ao longo do tempo, embora que seria mais 2-3 anos, o Rubro Dosa começava a tirar muito mais jogadores, tinha outra qualidade de futebol, e é isto. Deixo mesmo aqui um próprio recado ao Presidente da Câmara, que pensa um bocadinho, e acho que devia de ver os clubes de outra maneira aqui no Conselho de Paredes, embora que sei perfeitamente que ele pode ter situações um bocado financeiras, um bocado, pronto, atrapalhadas, complicadas, concordo com isso, mas devia de ver os clubes com outros olhos de ver e ver que realmente nós, no século XXI, já não se admite jogar no blado. Muito obrigado por esta entrevista. Obrigado. E agora, passando a uma segunda fase desta rubrica, o nosso futebol, com o treinador desta equipa do Rubro Dosa, Carlos Alberto, muito boa tarde. É mister há quanto tempo? Esta já é a terceira época. No sénior, porque já estive no sénior no passado e depois estive nas camadas jovens. Foi sempre este clube que servi. Só como jogador servi o Rio Tinto. Tem algum lema, digamos assim, alguma frase, alguma expressão que normalmente utiliza para esta equipa? Rigor, competência e trabalho. Quais é que são os... Já ouvimos a opinião do Presidente quanto aos objetivos para esta temporada. Gostava de saber quais é que são aqueles que o treinador, obviamente, também tem. Os objetivos é ficar nos primeiros seis, como é evidente, e depois tudo pode acontecer. É para isso que vamos trabalhar todos os dias e todos os jogos. Na vertente desportiva, quais é que são as necessidades que sente? Neste momento, aquilo que nós sentimos que as nossas prioridades eram ala e um avançado centro que nos iria ter uma equipa mais equilibrada, e é isso que nós desejamos. Se pudesse escolher um jogador para vir trabalhar consigo já amanhã, pensando obviamente em todo o futebol mundial, qual é que seria? Isso no futebol mundial havia tantos craques que nem vale a pena estar aí a mencionar. Cristiano Ronaldo, que é português e é um dos melhores do mundo. É fã de que tática? Do 4-3-3, mas flexível. Mas é nessa que joga? Exatamente. E porquê? Porque, portanto, é uma tática que dá estabilidade à equipa, tanto a atacar como a defender. Depende depois, dentro do campo, como é que a equipa se desdobra. O facto dos jogadores não serem remunerados, ou pelo menos a sua quase maioria, deta e entende que afeta o rendimento deles no treino? Não, porque isto, as regras são simples e todos eles conhecem as regras, é que ganhando muito ou pouco, lá dentro no trabalho e nas regras que são implementadas, isto não conta. O que conta é o trabalho que temos que desempenhar seriamente, todos os treinos e todos os jogos que fazemos. E qual era o resultado, ou qual é que foi o resultado que melhor lhe soube, digamos assim, desde a sua carreira de treinador? Foi a subida do Robordosa, que nessa altura era treinador principal também. O Robordosa subiu da primeira de honra à terceira divisão nacional. E em contrapartida, qual é que foi a derrota que lhe deixou mais marcas, digamos assim? Por acaso, infelizmente, nunca tive nenhuma derrota muito amarga que ditasse uma descida de divisão ou uma perca de um troféu qualquer. Mas ficou um bocadinho amargo, porque acho que na época passada, com a equipa que tínhamos, com o grupo que tínhamos, melhor dizendo, porque a equipa, se tivéssemos sido equipa, teríamos ido mais além. Com o grupo que tínhamos, ficou um sabor amargo, poderíamos equipa para ficar nos seis primeiros e se calhar hoje estarmos noutra divisão. Se, e é nessas alturas que normalmente os clubes com uma importância, diria, menos importante, não creio que com isto estar a pôr em causa a importância do Robordosa, ou seja, normalmente as equipas mais pequenas utilizam os jogos da Taça de Portugal, eventualmente, para tentarem jogar contra um dos grandes. Essa também é uma aposta do Robordosa, é uma aposta sua, se eventualmente conseguisse seguir em frente nessa competição, gostava de encontrar o clube. Isso é evidente que nós... Quando entramos para dentro do campo é sempre para ganhar, seja contra quem for. É evidente que sabemos das nossas limitações e do valor dos adversários, não é? Quando entramos numa taça, é evidente que pensamos chegar o mais longe possível e se nos a sorte grande para ser um clube com outra dimensão, não é? E eu, como gosto muito, sou adepto do Robordosa primeiro, e a seguir o meu clube é o Porto. Por isso gostaria que fosse o Porto. Ok, muito obrigado por esta entrevista e boa sorte para esta nova. Tá, obrigado, igualmente. Agora vamos aos artistas da bola. Eu sou o Carlos, Carlos Moreira, vou fazer 31 anos, sou central de Robordosa, estive cá no ano passado e este ano vou continuar cá. Para tentar ajudar esta equipa. Exatamente. Qual é que foi o gol mais festejado por si desde que tem a sua carreira de futebolística? Mais fechado, penso que foi em Júnior contra o Aliado. Foi um gol da vitória, então aí foi o mais fechado. A melhor vitória e a pior derrota. A melhor vitória, se calhar, é a do gol, não é? É? Porque a melhor vitória foi essa mesmo, sem dúvida. Ficou guardado. Exatamente. E a derrota? A pior derrota foi no. Estava no Ateiense, foi no Alijuense, perdemos por 1-0. E para mim foi a pior derrota, fomos roubados. E isso aí foi pior mesmo. Já lhe perguntei ao treinador, agora pergunto-lhe assim, qual é que é o lema do treinador? O lema é assim, é todos a puxar para o mesmo lado, e todos coesos, é o nosso lema, e trabalhar todos para o prol da equipe. Esteve bem, quer dizer que está atento nos treinos. Considera importante o apoio das pessoas nos jogos? Sim, é muito importante para nós, o apoio das pessoas, claro. Mas como isto está mal, não é? Devido à crise, pelo que falam, está complicado. O pessoal prefere antes ir para praias, shoppings, do que ver futebol. Mas é claro que é importante, não é? As pessoas apoiarmos. Se pudesse escolher um jogador para jogar consigo nesta equipa já amanhã, qual é que seria? Isso é uma pergunta engraçada. Claro, também é importante estas perguntas. Mas talvez o Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho. Para o ajudar a evoluir. Exatamente. Que clube é que gostaria de representar? Apesar de já de ter ainda, diria eu, 31 anos, gostava de representar algum clube que não abordasse. Representar outro clube, só se fosse mesmo o Futebol Clube do Porto. Eu ia precisamente perguntar de todo. E agora, indo para uma parte mais séria, quando surgem as lesões, como é que lida com essas situações? Uma pessoa, quando lida com para lidar com as lesões, é muito complicado, porque nós temos de ter muita força, mesmo de vontade, que é para ultrapassar as lesões, porque senão... Mas é muito complicado para um jogador estar lesionado. Eu perguntava-lhe agora, e voltando a uma vertente mais de piada, qual é que é o maior cromo, diria eu, aqui no plantel? O maior cromo, não dá para ver, porque ainda tem muita gente nova e não nos conhecemos muito bem. Mas... Sim, mas... Da época passada, que esteja por aí. Da época passada, talvez o Sousa. Quanto à alimentação, tem cuidados mais ou menos... tem alguns cuidados com a alimentação? Não se preocupa com isso? Vem para os treinos e queima tudo? Ou como é que é? Não, temos que ter cuidados com a alimentação, porque mesmo vindo para o treino, nós não vimos com um jantar na barriga, não é como se costuma dizer, mas... Temos de ter muito cuidado, não lanchar qualquer coisita e depois chegar aqui ao treino, claro, para estar bem e dar tudo. Qual é que é o grito da equipa? Vitória, vitória, vitória. Agora só mesmo para fechar, uma pergunta para o Presidente. Uma pergunta sobre esta equipa, para ver se ele depois vai saber responder. Uma pergunta para o Presidente. Que tenha a ver com a equipa? Vai haver mais reforços? Sim, estamos atentos a tudo isso. Por isso é que ele tinha dito... Na situação de sabermos o que é que íamos ter, não é? O que é que podemos contar com a Câmara, e depois disso então iremos ver. Portanto, vamos indo com os pés bem assentes, tudo com as coisas bem controladas, e depois, sim senhora, nós estamos sempre nessa posição de arranjar mais um ou outro jogador, caso assim o plantel assim o necessite e caso nós tenhamos também a situação financeira, não é? Muito obrigado, okay. Felicidades. Obrigado. Chamo-me Domingos Gomes, tenho 19 anos, sou trinco e era júnior ano passado, este ano, quatro anos sénior. Nesta equipa do Robordosa, qual é que foi o golo mais festejado na tua carreira de jogador de futebol? Isso foi nos iniciados, foi um golo que nós estávamos empatados, foi o golo da vitória, foi mais festejado. Foi essa também a melhor vitória? As melhores vitórias são todas, é logo que se ganha. E a pior derrota? A pior derrota é sempre contra o rival, é contra o aliado celular dele. Já tiveste então derrotas contra ele? Já. Qual é que é o lema do treinador? Ele já o disse? Acho que acima de tudo é humildade e jogar. E preferência é ganhar, claro. Achas importante os adeptos estarem presentes no dia de jogos na bancada? Oh, sim, isso é importante porque motiva a equipa e chama muito mais pessoas a ver. É o que se quer nestas divisões. E porque é que achas que às vezes não estão assim tanto? É pelos resultados? É pela crise? O que é que achas? Acho que é um pouco de tudo. É a crise, os resultados, também porque a maior parte agora, este ano já prestaram nos jogadores da terra. Antigamente não tinha, logo as pessoas não vinham cá. Agora este ano vamos ver. Se pudesses escolher um jogador do topo mundial para jogar contigo amanhã, qual é que seria? Ui, para mim, talvez o Ronaldinho. Qual era o clube que gostavas de representar? Eu pensei alto, aproveita. Gosto do Futebol Clube Porto, para mim, é o ideal. E quanto às lesões? Já passaste por essa fase? Nunca tiveste lesões? Não, por acaso nunca tive lesões, não. Alimentação, é um cuidado a ter? É fundamental. Principalmente não deve-se comer ter uma alimentação equilibrada. Nada de excessos. Qual é que é o grito da equipa? Acho que acima de tudo é ganhar, é a vitória. E agora, para fecharmos esta entrevista, qual é que é a tal pergunta para o Presidente? Quando é que vamos ter o desejado sintético para treinarmos e para as camadas jovens? Sim, isso é uma das coisas que a Câmara irá ter que fazer, acho que já devia ter sido feito. Ok, muito obrigado, felicidades. Tá, obrigado. Chamo-me Joaquim Sousa, tenho 30 anos, jogo a médio centro, joguei na época passada, mas também faço lateral direito. Já jogas aqui na Rebordosa? Desde a época passada, já joguei cá bastante, há 10 anos, mas esta é a terceira época que jogo aqui na Rebordosa. Qual é que foi o golo mais festejado na tua carreira enquanto atleta? Difícil de escolher, mas talvez o golo no Candal, na época passada. Que fizemos o 2-1 e depois eles fizeram o 2-2, mas entretanto ganhamos no mesmo jogo. Talvez esse. Melhor vitória e pior derrota? Melhor vitória. Ano passado aqui uma goleada que damos aqui em nossa casa. E a pior derrota? Pior derrota. Em casa também contra o Candal ano passado. E que ficou? Já agora? 5-3, se não me engano. Qual é que é o lema do treinador? Ele já disse, mas agora ouvindo a sua versão sobre o lema dele. O lema é a união de grupo, principalmente, e fazermos tudo um pouco para ajudar este clube. Acho importante o apoio das pessoas na bancada nos dias de jogos, diria eu, principalmente em casa? Sim, o apoio é essencial, logo nos insultam. Não, estou a brincar. Não, sinceramente, acho muito, muito importante, principalmente em casa, para nós fazermos sentir o fator casa, também conta. Porquê é que acha que elas não vêm ver os jogos? Se calhar também os resultados, se calhar nós também somos culpados disso, não é? Porque quando a gente ganha, o público também está connosco, não é? E a diferença é muito grande. Se pudesses escolher um jogador para vir trabalhar já amanhã, para aqui, qual é que seria? Não sei, mas teria pelo menos um avançado que é meu amigo, que o Kim, que acho que nos fazia muita falta. Mas falando do topo mundial... Ah, do topo mundial? Sim. Do topo mundial, Ricardo Carvalho. Curioso, já é a segunda resposta para Ricardo Carvalho. Vamos tentar trazê-lo para aqui, para o Rebordosa. Qual era o clube que ainda gostarias de representar? Pensando alto, qual era o clube? Pensando alto, qualquer um da primeira divisão. Pensando alto era mesmo assim, qualquer um, não sem distinção. E quando aparecem as lesões, como é que lidas com essa situação? Se já tiveste alguma lesão de longa duração? Graças a Deus, tenho 30 anos, nunca tive nenhuma. Graças a Deus. Isso é muito bom. Quanto à alimentação, tens alguns cuidados? Sim, sim, bastante, bastante. Principalmente nos jantares antes dos jogos, ou seja, no jantar no sábado, pô, é muito importante. Tirando os outros, que é normal. É óbvio. Grito de equipa, qual é? Rebordosa, Rebordosa, Rebordosa, sempre. E agora a tal pergunta-chave para o Presidente. Eu gostava de subir divisão, e você? Eu também gostava de subir divisão, porque é um dos desafios. Portanto, eu gostava de fechar com uma subida de divisão, mas isso é... Vamos lutar agora para ficar nos 6 primeiros e depois vamos ver o que é que vai ser a seguir. O meu nome é Luís Miguel, sou mais conhecido pelo Gustavo, tenho 30 anos... Até a quarta época que já estou cá no Rebordosa. Sou o capitão desta malta toda que está aqui. Portanto, é por aqui que pretendes pendurar as esteiras ou tens outros objetivos? Vamos ver. Vamos pensar ano em ano. E é que vamos ver o ponto da situação. Quando ouvir que as pernas já não aguentam mais, abandono no futebol. Já não penso nisso. Não. Qual é que foi o golo mais fechado na tua carreira? Houve vários. Vários. Houve algum que tenha marcado assim de forma especial? Houve. Em Ribeirão houve um golo que fica marcado, foi um grande golo. Em Passo Ferreira também marquei lá bons golos. Há sempre golos que nunca mais esquece. Melhor vitória e a pior derrota? Melhor vitória, e eu vou dizer dois jogos. Foi em Passo de Ferreira quando subimos divisão e foi em Ribeirão também quando fomos campeões nacionais da terceira divisão. São jogos que marcam para sempre. Para sempre. E quanto à pior derrota, como estava? A pior derrota foi aqui em Rebordosa o ano passado contra o Sousense, a ganhar 2-0 ao intervalo e fomos perder 4-2. Isso é um bocado mau. Qual é que é o lema do treinador? Já lhe tive a oportunidade de me perguntar a ele, mas agora queria ouvir da sua parte. O lema do treinador é ajudar o máximo possível a estes jogadores, estes atletas, a conseguir os nossos objetivos e é isso. A trabalhar dia a dia. Exatamente. Considera importante o apoio das pessoas nos jogos, principalmente em casa? Sem dúvida. Gostava de ver, acho que o Robordosa com um estádio destes, podíamos ter aqui mais pessoal a ver jogos, mas os que temos são bons e é bom ter o apoio dos nossos adeptos, sem dúvida. Se pudesse escolher um jogador para trabalhar consigo amanhã, aqui neste mesmo campo, qual é que seria? Também numa entrevista antiga já me fizeram essa pergunta e eu não hesitei e vou dizer o mesmo jogador. Ele já está numa idade de acabar a carreira, mas sem dúvida Alessandro Del Piero. Que clube é que gostaria de representar, se pudesse escolher? Clube de sonho, qual é que seria? Um dos três grandes de futebol português. Um dos três grandes. Qualquer um. não tenho... Qualquer um deles. E quando surgem as lesões? Como é que lida com essa situação? Se já teve alguma lesão assim que o afastou durante algum tempo? Graças a Deus, já jogo futebol há 20 e tal anos e tenho muito, muito poucas lesões. Mas já tive. E é muito complicado. Nós temos que superar isso. Nós, a qualquer momento, pode-nos acontecer. E temos que ultrapassar. Eu, graças a Deus, nunca tive lesões graves, para há muitos meses. O que tive foi semanas, poucas semanas, mas é complicado. É complicado. Para um jogador é muito complicado. Essas situações. Uma pergunta para o Presidente, a ver se ele anda atento a esta equipa de facto. Uma pergunta para o Presidente. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É. Se vai haver reforços? Sim, estamos atentos a tudo isso. Muito bem, muito obrigado. Felicidades para esta época desportiva. Muito obrigado. O nosso futebol. O nosso futebol. Espero que tenham gostado da rubrica O Nosso Futebol, que todas as semanas nos vai dar a conhecer um clube, uma associação desportiva diferentes. Para a próxima semana não perder União Sport Clube de Paredes. Passando agora a uma parte bem mais dinâmica do nosso programa, vou agora lançar-vos um desafio semanal, é o nosso passatempo. E o que é pretendido é que a cada semana nos enviem para o mail do programa uma frase, um comentário acerca da semana desportiva, do fim de semana desportivo. E semanalmente vamos escolher uma frase, um comentário, vamos passá-lo aqui no programa e também haverá prémios para o vencedor. Devem enviar então esses comentários e essas frases para bolanariajornalfm@gmail.com. Recordo, todas as semanas vamos passar aqui a frase escolhida e vão haver prémios para os vencedores. Recordo e aproveito para divulgar de novo a nossa página do Facebook, Bola na Área, e também o nosso blog, Bola na Área, jornalfm.blogspot.com. Quanto à agenda da semana, o Campeonato Português começa já no próximo fim de semana, mas antes ainda temos futebol com a nossa seleção. O jogo realiza-se amanhã no Estádio do Algarve. Portugal e Luxemburgo jogam então este particular. A lista de convocados de Paulo Bento já foi revelada na passada sexta-feira, ainda assim deixo aqui os nomes: os guarda-redes Eduardo, Kim e Rui Patrício, defesas Bruno Alves, Fábio Coentrão, João Pereira, Pepe, Ricardo Carvalho e Silvio, os médios Castro, André Santos, João Moutinho, Raul Meireles e Ruben Micaelo, os avançados Cristiano Ronaldo, Dani, Hélder Postiga, Hugo Almeida, Nuno Gomes e Varela. São estes os convocados de Paulo Bento para o jogo de amanhã entre Portugal e Luxemburgo. Fica por aqui a primeira edição de Bola na Área. Foi um prazer estar convosco. Conto com vocês para a semana. Recordo, todas as terças, das 7 às 8 da tarde, Bola na Área. Com Ricardo Dias. Fiquem bem, fiquem com a Jornal FM. Parta Falcão, atirou e gol! Bola na Área. A análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na Área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM.